4 ore di autonomia a Teno de León. Qual o final da mensagem, se tiver? Táxi via Índia, até o ponto de espera, quando lá chame torre 1895, altimetro 1095. Ok, entendido, gol 1-2043, ponto de espera, chama torre 2295, obrigado, boa noite. Gol 1-2043, qual é o ponto de espera? Gol 2043, ali na coluna 0, vento no 70 graus, 0612 de nós. A linda cola, o ponto de espera 1-0, gol 2043. Salvador Solo, Tango Kilo Novembro. Prossiga. Boa tarde, turma, concluímos, terminamos o desenvolvimento. Obrigado e boa noite. Gente, boa noite. Estabilizado, Zan 3258. Zan 3258, completa a forma, torre 1895. 1895, 3258. Zero 43, recolou 56, controle 1208, bom voo. 208, obrigado, boa noite, até a próxima, 243. Salvador 2043, gol, boa noite. Gol 2043, boa noite, contato radar na decolagem, super nível 3, mas era uma feira da El Transição Módula. Da El Módula, gol 2043, pode voar Módula? Autorizado, direto Leda. Leda, 43. 58, solo 59, livre à direita no 219. 219, boa. Fala Salvador, boa noite, 132-58-18. 132-58, centro de Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette para o 3383. Ou 2043, chama agora centro Recife, 125.1, alterno, 133.25. Recife 25, 13325, boa noite, 043. Boa. 973, tem que dar informação Romeu, Aragonhão. Solo 973, Romeu, confere da própria 4. Pronto. Seu Zé Galeão, nível 360, veículo 190, 3 MAP, pés direto luz, tudo direto Barbacena e segue conforme rota. Decolando 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após a posição Mótiva. Suspondo 5402, frequência de controle 20.8. Via rota no Pesulu 10 MAP, Lúbito, Barbacena. Decola na 10, na Dael, Leda, após Mótiva. 5402, transponder 208 ao controle do Bono 973. Bono 973, correto, chame quando pronto. Câmara. Patatango Whisky Quebec. Whisky Kilo Quebec. Kilo Quebec, confirme parque de estacionamento, pessoas a bordo. Minutos cópia, Whisky Kilo Quebec. Kilo Quebec, pronto, cópia. Autoridade Serra Bravo, Golf Vitor, nível 340, decola da 17, primeira curva direita, saída da El Leda, após direta posição Brit, onde propõe o cancelamento, segue visual nível 065. O transponder 5405, frequência do controle 120.8, 2 em 1, 18.95. Sul Quebec, terminando correto. Estacionamento táxi, torre 118-95. Gol 973, o nosso pronto para o estacionamento. Vamos lá, 73, o pushback semestre, tá? Controle Salvador, boa noite, Oceano 310. Oceano 310, controle Salvador. Sendo identificação de separo no nível 050 na chegada à Maré. Ajuste o altímetro no 050. Certo. 050, chegada à Maré, Oceano 310. Será possível voar direto para o turno, 6300? Para o controle. Vou chamar 6300. Autorizar alguma turno, senhor? Autorizado, direto para o turno. Autorizado, direto para o turno. Um no zero, nove e meia, confirme. Ah, senhor. Para a área do Paulo? É, tá um pouco cedo ainda, amigo, é o seguinte. Gente, seu plano não consta no sistema. Assim que aparecer, eu chamo você. Tá, também escuta aqui. Obrigado. Planeta 3 no 0 está autorizado a final do procedimento ILS aqui, terça para 2 mil pés, altímetro no 0 no meia, reporta estabilizado. Descida 2 mil pés, autorizado a interceptar, 1 no 0 no meia, reporta 63 no 0. Táxi com 1973 com 38 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 44 de autonomia. Sete três com 30 pessoas a bordo? 38. C3 livre táxi, abaixo 1 no Índio, ponto espera, torre 1 na noite, 95, ponto metro 90 no meio. 1895, ponto espera, com 10 no menos. Desculpa, no altímetro, vou 1973. Obrigado, boa noite, excelente sono. Boa, vou 1973, passando a ponte espera da 10, próximo. 3 autorizado, ingresso, decolagem, 10 no meio, no ajuste, 170 graus, 629. A linha decola da 10 com 10 no meio, no ajuste, vou 1973. estabilizado, Xanar 6300. Chame torre 18195. 19195. Salvador, boa noite, Xanar 6310, estabilizado, X-ray. 6310, cheque trem, pouso autorizado no 0, 170 graus, como é isso? É o Xanar 6310, trem ainda não. Controle, 120, décima 8. 208, obrigado, boa noite, excelente final de semana. Ou 1973. Controle, uma boa, gol 1973. Na Dael 310, pouso autorizado, 70 graus, 109. Autorizado, pouso, 310, 310. Subindo 360, quanto possível eu vou abrir. Autorizado, direto, Leda. Leda, então, o 963. Salvador, boa noite, 3858, informação para 4. 3858, informação em curso é Romeu. Tá pronto para 4? Na fila. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesolu 19, até Bangu, após direto a Bucu, após direto Fortaleza. Decolada 90, primeira curva à esquerda, saída Momo Froti, transformando 5412, a frequência do controle 2038. 3370, conforme retorno, decolada 10, curva à esquerda, Momo Froti, a saída 5412, transformando 2038, o controle 3858. Tudo isso foi tudo de mensagem com o espectro neto. Camarada. É 310, 29, direita, 219. Direita, 219, certo. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, na 3-1-0. 2-1-5-0, gol 9-7-3. Nossa 3, chama em Recife, 2-5-1, anotando 3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5, obrigado. 3-0, ingresso a Juliette, portão 06. Ah. Ingresso a Juliette, portão 2-3, André. São aviões, identificação desse mantém 050, chegada a Bonf. Informação com o Sorro 1000, 4 metros 4. aguarda, é, qual seria a minha saída prevista? Momo transição Fruti. Quê? Momo transição Fruti. Momo Fruti. 096. 9-9, clear final last sector approach, runway 10, descend to 2000, more time, 1016, calm establishment, localizer course. We're descending altitude 2000 feet, in 1016 with LS. X-ray for runway 10, call established on LS course in Portugal, 019. Para o funcionamento, são 3850 no 3, Paulo, boa noite. Boa, tem livre, puxa, me pega. Bora. Lula 096, pronto 4. Pronto. Utilizado Fortaleza, nível 370, via Pizulu 19 até Bangu, após direto Abucu, após direto Fortaleza. Decola da 10, primeira curva à esquerda, sai da Momo, transição Froti, transponde 5496, frequência do controle 20.8. 3370, Fortaleza, decola da 10, primeira curva à esquerda, sai da Momo. Froti, fecha a tampa do Lula 9 até Bangu, foi direto a Buco, direto para Fortaleza. 5-4 no meio, transpõe 208, bom dia. 0-9-6, continuamento com o resto, não conforme o aspecto da caramela. Amaral, 0-9-6. DP 5591, livrando 220 para o 050. 7. no 0096, porque pega acionamento no cima. Então, 3858, 167 a bordo, 351, alterna João Pessoa. Confirmando com 5 pessoas a bordo? 167. Gente, Olivia Tech, via parte 1, Índia, ponto espera, torre, no noite, 95, altimetro 9096. Pode estar 1895, ó. 9096, confirma o portão? 05. Utilizado por espera, sem mexer no táxi. Vamos na táxi, 096. Approach, canal tá 118.95. So, Portugal, 019. Flick your approach, contact now, Salvador Tower 118.95. Please approach Tower 118.95, Portugal 095. Controle Salvador, uma boa 4.3 da Salve, muito boa noite, Portugal 019er, LS 10. 09, I have a traffic in sight. Confirm your land here. Sit down and walk to Portugal 09. 09, clear to land on 10, 70 degrees, 1-2 knots. Full clear land 10, Portugal 09. 6310. Identificação, às vezes mantém 060, autorizando a chegada bom. Grau 09, negrado F47, grau de 11, 1.90. 11.90, Portugal 01, bye-bye. Grau, muito boa noite, Portugal 01, vacate. Portugal 01, the taxi by taxi Alpha, report before taxi Juliet. TGY Alpha, report before Juliet, report to 0100. Salvador, voo 1096, tem 1100 a bordo, 3h40, Terra Natal, para trás. Vazia com 5 pessoas a bordo? 1100. 7, voo 1096, livre taxi. Via Pacho 1, Índia, ponte espera a torre 1895, continuo na 096. Pacho 1, Índia, 1895. Bom, vou chamar a minha 3-0-0. 5-8-0 da colagem, 8-0 graus, irmão. 8-0 da colagem, tá 3-2-5. 0, veio pro 5-8. Decola da 1-0, primeira curva esquerda, sai da Puca, Jamo, Caju, transpondo 5-4-0-7, explicação controle 2-0, decimal 8. Autorizado Recife, nível 3-5-0, viatura 8-5-8, com decolagem da pista 1-0, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. Controle 1-2-0-8, não copiou o transponder, minha 3-1-0. 5-4-0-7, eu transpondo. 5-4-0-7, graças a minha 3-1-0. Procedimento correto, chame quando pronto, o feedback funcionamento. Lá. Zero 1 Ana, clear taxiway Juliet, to gate 1-1, you will follow the following car, AB gate 6. Clear taxiway Juliet, gate 1-1, follow me at gate 6, support Portugal 09, grato, bom final de semana. Oi, Salvador, zona 09, pode ser a bom. 09, mantém a ponte espera. Vai manter 09. Controle 10, decimal 8. 208, bom final de semana. Boa noite, 3-5-8, decolado. 3-5-8, contato radar, vigilância, serviço, mantém a 370, senta a Momo. A Momo está para o 370, até 3-8-5-8. Azul 4298, desce para 3.000 pés, altímetro em Salvador 1.096. Passado 1.096, desce até a 3.000 pés, aguardando o entry Azul 4298. Contra o Newton 3.8, poderia coordenar com você para voarmos direto posição frente? Aguarde, mantenha escuta e aguarde. Obrigado. Zero 096, nem mantém. A gente mantém o 096.